O tema dessa noite, então, é o medo. Falar de medo é interessante, porque todo mundo sabe o que é medo. Todo mundo sente medo por alguma coisa, ou por algumas coisas. Medo, sentimento de inquietação ante a noção de perigo real ou imaginário, ameaça. A gente vai voltar nesse conceito aqui, porque ele é bem interessante. Para a gente ver se algumas coisas que a gente sente, elas são medo ou são o quê? O medo, como eu disse, todos nós temos. Ele tem uma função, um porquê de existir. Talvez a função mais importante dele seja a questão da evolução, da preservação do ser humano. Nós temos medo e, através de alguns medos, a gente preserva a vida. Então, às vezes a gente fala em medo, medo, medo, mas existe o lado positivo, o lado necessário. Mas nós temos medo de muitas coisas. Como diz o conceito, é noção de um perigo real ou imaginário. Então a gente tem medo de adoecer, não só porque a doença pode nos levar ao fim de uma existência física, mas pelo próprio sofrimento que ela gera sobre nós. Qualquer tipo de doença, as mais simples, gera desconforto, e nós não queremos isso. Nós temos medo da morte, temos medo ainda muito forte da morte. Nós temos medos mais comuns, que é o medo de se expor, de mostrar quem realmente nós somos. Então a gente cria, muitas vezes, uma aparência que nós queremos com que as pessoas nos conheçam. Nós temos medos comuns, como medo de altura, medo de escuro, medo de ficar sem nenhum recurso material. São medos mais comuns. E o medo de errar. A gente, às vezes, deixa de fazer as coisas pelo medo de errar, sem perceber que, se a gente não errar, a gente não vai poder aprender a fazer direito. Então, a intenção, ela é muito mais forte do que o próprio erro em si. O que moveu eu fazer alguma coisa? Se foi um motivo bom e não deu certo, eu com certeza eu vou buscar a forma de acertar. E vou conseguir. Tudo aquilo que a gente tem ao nosso redor hoje foi através de insistência e através de muitos erros para chegar no acerto. Mas desses medos, e eu não falei muitos outros, porque tem, hoje em dia tem tanta coisa que nos causa medo, que são as categorias até das fobias. Nós temos medo de coisas, quase todas elas, talvez, no segmento da imaginação, medos imaginários. O medo, eu falei da função dele, da questão da vida, de que forma que ele nos preserva, não é só evitando de fazer. Se nós buscarmos na nossa história, o medo, ele tinha uma função talvez mais importante uma vez do que hoje. Ele descarrega no nosso corpo, no nosso organismo, um hormônio, um neurotransmissor chamado de adrenalina, que todo mundo já ouviu falar. E esse hormônio, ele aumenta os nossos batimentos cardíacos, a nossa pressão arterial, fazendo com que nós tenhamos uma resposta orgânica rápida. Então, numa situação de perigo iminente, nós respondemos de forma rápida e muitas vezes nos salvamos. Através dessa descoberta da ciência, depois de muito tempo, a gente começa a entender o porquê que muitas pessoas se colocam, às vezes, em situação de risco, que é para poder ter essa sensação que esse hormônio acaba nos trazendo, que é de uma certa excitação, uma certa coisa vibrante. Então a gente vê os parques hoje, eles estão cada vez mais, com brinquedos cada vez mais arrojados, no sentido de despertar esse tipo de sentimento. E algumas pessoas gostam, outras não. Mas, saindo dessa questão toda, mais de entendimento, mais médico até, a gente começa a pensar em várias situações do nosso dia a dia que nós temos ou demonstramos ter medo. A gente percebe que lá na nossa infância, muitas vezes a gente foi educado através de situações de medo. Ao invés de, muitas vezes, explicar o que é o correto, se criava uma situação para causar medo e, através disso, obter a obediência. Eu falei da nossa infância e é bem provável que a gente também reproduza isso. Dentro das religiões, a gente tem ainda incrustado dentro de nós situações de medo. Quando nos criaram ideias de um purgatório, de um inferno, de um demônio e até mesmo de um Deus, se nós pegarmos lá alguns relatos, um Deus severo, um Deus que às vezes, com muita ira, ele fazia coisas para aqueles filhos que se desviavam do caminho. Então a gente percebe, quando a gente fala de Deus, que a gente não contesta, às vezes, muitas coisas, pela questão até do medo de estar pecando, falando de forma diferente daquilo que foi ensinado. Como Deus poderia ter ira? Se nós procurarmos em vários livros, a gente vai ver que são citados. Como que um ser como Deus pode ser tocado de ira, que é um sentimento tão humano, tão material? Não seria concebível. Mas é só para a gente ir reformulando. Assim vai, a gente tem medo de tantas coisas no nosso dia a dia. Hoje, um medo muito comum é o medo de ter filhos. Porque a gente vê um mundo tão difícil e a gente diz assim: eu não vou colocar mais uma pessoa no mundo que está tão ruim. Então nos falta, além da confiança em Deus, nos falta confiança em nós mesmos, na nossa capacidade de educar e de gerar, sim, um encaminhamento bom para aquelas pessoas que a gente tem como filhos. E por fim, a gente tem medo de espíritos. Quando se fala em espírito, se fala em espiritismo, se tem um certo temor, porque se acha que quando se fala de espírito, se fala de fantasmas, que é como a gente aprendeu, às vezes errado, né? Que quando se fala de espíritos, são todos maus, ou que os maus, eles têm uma força superior aos bons. Então, mais uma vez, é desconhecimento, é não entender de algumas coisas. O que é mais assustador? O encarnado ou o desencarnado? Quem é que consegue ter mais força sobre mim? Quem consegue ter mais força sobre mim, o bom ou o ruim? A gente vai pensando nisso, vai formulando alguns conceitos para a gente deixar de ter alguns medos ou noções de perigo imaginários. O Espiritismo, ele nos traz, através de várias formas, uma luz no sentido de descortinar algumas, eu não vou chamar de mentiras, mas algumas coisas que nos foram ensinadas de forma errada. O exemplo é a própria morte. Quando ele nos diz que a morte não existe, que a gente continua, que a gente vai voltar, isso acaba nos dando uma certa tranquilidade no sentido de que nós estamos fazendo o nosso amanhã. Não é um destino traçado, não é Deus que determina quem vai se dar bem e quem vai se dar mal. É as nossas atitudes através de um processo contínuo de vida. Ele nos diz que as dificuldades e os problemas que nós enfrentamos, todos nós, porque esse planeta é para aprendizado, todas essas dificuldades são apenas resgate e oportunidades da gente poder rever questões e aprender com elas. É uma questão de ponto de vista. Ele nos diz que através do conhecimento e a verdade, elas nos trazem luz e nos libertam através do entendimento e da mudança. Porque só saber não adianta. Nós temos que provocar a mudança. Nós temos que agir diferente. Senão, a gente vai continuar passando sempre pelas mesmas situações, dia após dia, ano após ano, talvez vida após vida. Então, é nesse sentido que a luz da verdade, do conhecimento, ela vai fazer com que a gente realmente se liberte de quem nós somos hoje, para quem nós queremos vir a ser. Aqui num texto do jornal, Jornal Pioneiro, mês passado, o autor falava sobre medo. E eu separei só o último parágrafo do que ele diz dessa questão. Ele diz que o medo é uma coisa que pode ser positiva. Talvez a graça da coisa seja entender que alguns sentimentos negativos, que é o medo, também tem o seu lado positivo. Tudo é relativo. Tudo vem para o bem se a gente quiser que venha. Tudo tem dois lados. E principalmente, tudo depende de como nós escolhemos enxergar as coisas. Então, realmente, né, aquilo que a gente às vezes não entende, não compreende e se assusta e se bloqueia, não quer ir em frente, talvez se a gente perceber a oportunidade que aquilo tem de simplesmente abrir uma porta nova, uma grande oportunidade que talvez, de alguma forma, apareceu no nosso caminho para a gente ir além, para a gente romper esse mecanismo tão forte que é ser quem eu sou e aprender a ser quem eu preciso ser.